Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 6 de novembro, em discussão única, o projeto de lei complementar 20 de 2013, que estrutura, regulamenta e consolida o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Segundo diz o governador Sérgio Cabral na justificativa que acompanha o texto, a proposta reformula a legislação que estaria ultrapassada, além de consolidar as regras anteriores. Em 15 artigos, o texto define que o Conselho de Caráter Permanente Deliberativo é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Ele atua na formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde. O texto também define diretrizes, atribuições, número de membros, 36, e composição, 50% de representantes dos usuários, 25% de representantes dos profissionais de saúde e 25% de representantes da gestão dos prestadores de serviços públicos e privados. Reportagem Ronaldo Ribeiro.